eu adoro 4x4 minha vez. Tower, good afternoon, going 924. Hold charge off for runway. Hello. Roger, maintain position. Maintain position, go 192. Decola os 20, controle 1 no 20.8. 208, obrigado, 4065. Via 314, livre pouso, 120 graus, 129. Livre pouso, é 314. Salvador, muito boa tarde, azul 4065, vai cruzar 1000 pés, na sua escuta da Euleira. 4065, boa tarde, contato radar na decolagem, sobe nível 320, saída da Euleira. 320 da EL, o 4065. 1-3-0-4, confirmado? 394, boa tarde, informação November, por gentileza, autorização, galeão. 1-3-0-4. Confirme, senhor. Confirma o horário do plano? Confirma o plano do sistema. 7:30, senhor. 17:30, confirmado, vou checar aqui, não tem um plano, ok? É. Assim que tiver a confirmação, entre em contato. Ok, você tem, teria uma saída prevista? Da Leão da El. Prato. Solo. Prossiga, solo. Checando aqui no sistema de mensagens do solo, verifiquei que tem um cancelamento do seu plano, ok? Solicito então que entre em contato com a companhia para verificar qual a situação aí do plano. A mensagem das 17:05, cancelando esse plano. Sim, senhor, muito grato. Vai ser contato. 6314, solo 22, direito, 129, senhor. Nossa, 17 Aracaju, agora de cópia. Solo, boa tarde, eu chamo a minha 13 no copo, ligou. Saída Fuga pro trip. 6314, 10, portão, Alfa Juliette, tá livre. Alfa Juliette, portão 10, obrigado. Tá estabilizado o final do X-Way, o 4462. 4462, compartilhe a aproximação, chama a torre em 198, decimal 95, bom pouso. 895, boa tarde. Boa tarde, torre Salvador, azul 4462, final do X-Ray. Ok, continua a aproximação, agora autorização de pouso. 4462. 924, clear for takeoff, wind 100 degrees on 20 knots. Clear to takeoff, go 924. Para acionamento, posterior pushback, posição 1. Ali, você me puxa. Já tem uma puxa, minha 3 aqui. Solo, 5241, pátio 3 para posto de questionamento. Pátio 3 está livre, show de time. Autorizado, vai ser matado 5241. Tango, confirmado? Estou sem um plano aqui, confirme o destino, o horário do Charles Tango. 08. Tango 08. Até mais, obrigado. Patrulhador Livre Pouso, 100 graus, 159. Ele pousa 90, azul 4462. Gente, só um instante que eu ainda vou verificar o seu plano, ok? Hello, door departure, good afternoon, go 19924. Go 19924, good afternoon, radar Santa, contact off, climb maintain flight level 350, book a departure, fly direct to jump position, go 19924. General intersection 350, go 924. Solo go no 394. Do 394, profe. Temos o número do protocolo da DLA, senhor. É o número 217. 217 é nosso protocolo da DLA. Tá feito para 1730. 1730 Zulu, senhor. No 394. Vou ligar pro centro agora então, pra perguntar se o centro tem o plano e se tá autorizado, ok? Caso negativo, informo que haverá algum tipo aí de coordenação no sentido de fazer um novo plano. Porque a única mensagem que nós temos aqui é de cancelamento do plano, entendeu? Então não teria como fazer o DLA de um plano que foi cancelado. Ok, Saulo, verifica pra mim, por gentileza. Se a companhia tem o número 217 como efetuada DLA, então algum procedimento errôneo não foi por parte da companhia, por gentileza. Não, entendi. Copiei aqui 217, PCL, vou entrar em contato com o centro e caso positivo o centro tenha o plano e esteja autorizado, vou pagar a conta. Obrigado. Agora para a sociedade estacionária 637, por favor. D327, agora só um instante para o push, aeronave da Trip no pátio 3 já está pronta para o... pro táxi mais um instante. Tem que mandar minha presença. Que é com Oscar Manati? Pode qual? Sou 4462, visou o Fox Trot, bom dia, boa tarde. 4462, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 4462. Salvador Trip, 5241, 58 a bordo, 5 horas, Montes Claros, pronto para o táxi. Autorizado via Índia para o ponto espera no 0013, o ajuste é a torre 1895. Autorizado via Índia, ponto espera da 10013, torre 1895. 5262, copy. reacertando, só um instante. Número 2, copie o Mac Costa, só um instante. 1-1-1-8-9. 2-9-5, obrigado. 6-2-7. Tem um tráfego da Azul para estacionar no ponto 1-3. Após o Azul, tá livre o seu posto. Após o Azul, tá livre o posto? Sim, o Azul vai estacionar no portão 3, logo após tá livre. 4-4-6-2, agilize táxi, portão 3 tá livre. Livre 3, 4-4-6-2. Salvador 35241, no ponto de espera da 10, quando autorizado está pronto. Tente manter a posição. Vai manter o ponto de espera 5241. Tente informação. Direto Tango Zulu, manter as condições de visagem 095. Reporte para a descida. Ok, mantenha os corredores e reporte ali ao sul da ilha de Itaparica, o Jet Tanzu, se for possível, a gente já tenta fazer uma longa final visual para o 10 dali. Ok, muito obrigado. Jet Tanzu, já está no ponto. Autorizado até o 1510, o ajuste de altímetro em Salvador 1012. Está no 1510, vai voar direto para o 2, e lá com a Maraca, altímetro 1012, Tanzu. O código padrão do Mike Costa? Estimativo, então mantenha o 0126, chama a torre 1895 para prosseguir. Mike Costa, direcionar, chame táxi. Controle, novembro Yankee Mike solicita a descida para meu pet e retorno. Livre, novembro Yankee Mike, reporte avistando no campo. Livre, reportará. Encontrei aqui no sistema a CHG que o senhor havia informado para 17h30. Porém não tem nenhuma outra informação do plano. Pode confirmar os dados? Nível, a radial ideal, a rota, confirme. Certo, forte. Estacionamento é a pista que decola? Mais um instante. Qual a distância, Salvador? A distância do destino do Charles Serratango, confirmando é Santa Maria, fazenda Santa Maria? Instante. Street 1, stand by signal. Autorizado ali a manter o trip 5241. Autorizado alinhar e manter 5241, só no 0. Estacionamento e pista que decola, o Gilete Papaeco? Gente, é o número 4 para copa, aguarde. Número 394, é solo novamente? 20 graus, 12, aí. Solo Salvador, está 3172, Lebron. 3172, reporte antes do ataque da Juliette. Ataque da Juliette, reportará 3172. Para o ataque chinelo é 3772 a bordo, Salvador, alterna 3 horas e 40. Decolagem 3524, não. 327.0, pronto. Autorizado, né, mantém 327. Ali mantém 327. 5241 decola o 535, controle 1208. Controle 208, trip 5241. Controle de Salvador, boa tarde, o trip 5241. 241, boa tarde, contato radar, sua nível 200, sai da árvore. Subida 200 na árvore, trip 5241. Ponte risco, eu não tenho autorização do tráfego, ok? Nenhuma das aeronaves até agora eu consegui confirmação aí da autorização do tráfego. Estou enquadrando. Zero, correção, desce inicialmente, nível 050, na proa de duna. Ajuste no 012. Autorizado já para ingresso no 7, Oscar. Para ingresso no pátio. 3172, a entrada informa portão 8. Está autorizado para seguir até o 8. Autorizado para portão 8, 3172. Tem pedaço de asfalto solto através da taxiway. Acho que é da taxiway Kilo. Sim? Ah, o 3172 reporta que tem placa de asfalto solto. Antes da taxa que está em obra, ele acha que é aquilo. Ah, ok, gente. 2231, boa tarde, acende a indicação. Desse é o nível de voo 080, vigilância, previsto chegada maré. Gente, desliga aqui. 080, inicialmente, maré chegada. Uno 394, aguarde. Não se escuta, é só tô ali chamando o senhor pra ver se tem algum posicionamento a respeito da nossa plano de voo. Sim, Matinho, tem um sim, só um instante que eu tô em coordenação. Pode ir, pronto, pode colar. Aguarda a copa, te deixa pra essa. Agimento 120 graus, 149. Agimento, muito bom. Número 7, aguarda a copa, por gentileza. Cópia. Aracaju, nível de voo 190, prossegue na Golfo 677, decola da 190, curva à esquerda após a decolagem, no perfil da Pulca, transição Caju. Acena no trans 45022 e controle Salvador Perino 20.8. 20.8. 08. Fora do solo, Mike Acosta. Mike Acosta decolou os 39, chama o controle 208. 208. Pulca, aqui da saída. Pulca, Caju. Transforma 0022, controle 208. Tacote, chama pronto, pushback acionamento parte 3, 5227. Correção 5627. Salvador, Papa Romeu, Mike Acosta. Papa Romeu? Mike Acosta. Mike Acosta, prossiga. Redecolado, transferindo. O corredor Axé, posto autorizado, estou direto à plataforma Manati, 02 a bordo, 1000 pés. Mike Acosta, vem na proa de Manati, 1000 pés, reporte de dano CTR. Ah, verifique seu transponder, não esqueça nem modo alto, nem modo chat. Autorizado Recife, nível correção 1 no meu pé, decolada 1-7, curva esquerda, no corredor forte, aguardando liberação do controle, restrição no meu pé. Acena no transponder 0263 e controle Salvador PL 120-8. 1-9-9. 0-0 da próxima, copiado, graças. Aeródromo. Voo no 396, desça 2.000 pés, mantenha a proa de dono, ajuste de altímetro, 1-0-2. Ok, então correção, decolada 10, confirme. Afirmo, repassa 10, aqui mesmo. Gente, então decolagem da 1-0, curva esquerda, após a decolagem, corredor forte. Sempre decolada 1-0, curva esquerda, após o corredor forte, eco limiante, está pronto para o estacionamento. 1-394 da TAM na escuta? Agulha, gente. Afirmativo, prossiga. Ó, eu fui coordenado aí com o centro Recife e o centro solicitou então que faça um novo plano, porque informou que a mensagem de modificação do horário foi enviada após o cancelamento do plano, ok? E o centro não autorizou o tráfego, sugiro que para adiantar o tráfego faça um novo plano. Eu, ok, eu vou entrar em contato novamente com o senhor. Aguarde também, gente. Papai Romeu, Juliette, papai, na escuta pra cópia. Vitória da Conquista, 1000 pés, 1-7, curva direita, corredor Axé. Controle 1-2-0-8, aciona 5573. Papai, aqui, Vitória da Conquista, 1000 pés. Vou apontar 1-7, vai virar a direita. Mano, Juliette, Papai Eco vai ingressar no corredor Axé, no meu pé. Com curva direita, após a colagem no 7. Estimativa então, em coordenação com a torre para proa direto, pro norte. Chame a torre 11895 para prosseguir. 5573. 5573, Papai Eco. Fono 333, prossiga. Certeza, possível informar 7 horas da hora no ponto do planeta. Fono 333, até o 05 da próxima. Ok, muito obrigado. Paulo, para o acionamento, o eco limiante da parte 3. Clima acionar o eco limiante. Chame táxi. Acionar o chama táxi, vai ser bem. Chame 6321, a Red Cup. Clear for level 3, 2-0 to Brasília, via Zulu 17, after takeoff runway 10 right turn, Apple departure, LFA transition, 120.8, Skolk 5005. Could you confirm this call? 5005. Call me start up and push back. Okay. Chad Sierra Tango, informo que foi necessário retransmitir seu plano para o centro, mas acaba de chegar aqui uma mensagem com os dados do seu plano, inclusive o transponder. Vou apenas confirmar para fazer autorização. Voltando. 1394, prossiga. Eu informo que chegou um plano aqui no sistema. É o nosso, seria? Afirmativo, 1394, Galeão. Chegou aqui para 1736. Vou apenas confirmar com você para pagar sua cópia. Ah, então tá ok, senhor. Obrigado. Kilo Sierra Lima, quanto ao seu plano, está ainda em coordenação com a ES, ok? Alguns planos aí, vários na verdade, não apareceram aqui no sistema, foi necessário a IS retransmitir para o centro e reinserir no nosso sistema aqui também. Mas parece que está voltando agora. Salvador 3527, faz 3, remota. 3, autorizado acionamento, trip, chame táxi. Para o solo. A torre. Papapá, Charlie Serratão, cópia. Fazenda Santa Maria, Grupo Zulu, 340, saída Momo. Após Momo direto, em coordenação com controle Salvador. Decolagem da 35, curva direita, 120, decimal 8, 5052, o transponder. Só com controle, no Guardião 05. Cinco, 118-95 prossegue, o Charlie Serratanga, ajuste no 012. Charlie Serratanga, está autorizado o acionamento, chame táxi. Autorizado o táxi, chama para ingresso 917. Galeão 360, Apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, decolagem da 10, curva direita, da El Leida Bridge, 1208, 5051. Outro, 360 aprovado, Galeão, Apesulo 10, SMAP, recordando 10, da El Leida Bridge. 120.8 é o controle, 5051 transponder 1 no 394. 394, aguarde. Chame e puxa, senhor. Tomara grata. 5. Solo é finalmente acionado no pátio 3, pronto, tá aqui. Confirmo ter condições de prosseguir. Corrigindo, o Eco Limier que vai seguir o ATR Trip, que também vai iniciar ataque. Ah, sim, o Eco Limier confirma o aeronave para o Pátio 3. Primo, ATR Trip. Tá, sim, o Eco Limier. Está pronto para a gente fazer o ataque. Salvador Trip, 5627. Para o DAX, POB 63, autonomia 3 horas e 40 minutos, alternativa Recife. 3 e 40 Recife, com fim POB, o trip está livre via Índia até o ponto de espera. 1012-118-95. Ok, é o POB 63, 1012-118-95. Azul, Guardião fora do solo. Guardião fora do solo, aos 49, intercepta o litoral sul e chama o controle 208 por coordenação. 208, coordenação, intercepta o litoral sul, 208. Está autorizado a seguir a TR até o ponto de espera, via Lima, corrijo, via Índia. O ajuste M12 e a torre 1895, confirme PLB. Está com 3 a borda do MS, segue o ATR via Índia e o torre 1895, está seguindo. Mati, apenas confirmando o Eco Limian que vai prosseguir a corrida forte no meu pé. Afirma forte no meu pé, vai direto. E Dora, está cruzando 5 mil pés no ATR-72 da Passaredo? Afirmativo. Então, mantenha-se separado visualmente, você vai seguir esse tráfego na aproximação. O Juliette Tango Zulu, está autorizado a prosseguir o tráfego na aproximação visual da 10. Afirmativo, vai seguir o tráfego da aproximação visual da 10, o ATR Juliette Tango Zulu. Gol 1-3-9-6 estabilizou na sinal. 3-9-6, complete a aproximação, chama a torre em 1-1-8-9-5, bombou. 2-95, 3-9-6, grato. Passaredo 2-2-3-1, desça a 2.000 pés. Autorizado sinal do ILS X-Ray, reporte localizador. S para 2.000, reportará no localizador X-Ray da 1-0-2-2-3-1. Papá Romeu, Juliette Papa Eco, na escuta. Juliette. Confirma o estacionamento? 1895 prossegue, o Kilo Serra Lima. Tem patrulhamento, tem as 2 horas o tráfego Gol já estabilizado, paciente do Passaredo. Vai coordenar com o senhor, a gente está precisando fazer uma verificação na avenida paralela. Vai coordenando aí sem atrapalhar o ILS. Pode prosseguir da presente, visual com Gol, e ainda tem mais uns 2 minutos até a passagem da TR. Pois é, a gente vai começar lá pelo início e vai coordenando, porque se for necessário, eu só falando que a gente vai afastando. Ok, então. Guardião 05, deixa aqui do comandante manter minha escuta permanente. É permanente, grato. Oi, boa tarde. Bom, 396 passando em Índia Serra. Baixo travar. Presidente, o 396, livre pouso, vento 120 graus, 129, pistão 10. Livre pouso 10, 396. Charlie Sierra Tango, decolou 5-1, controle 1-2-0, decimal 8. Sim, de controle 1-2-0-8, Charlie Sierra Tango, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, 5-5, está pronto para decolar? 35, no perfil da bomba. Charlie Sierra Tango, contato, quantas condições visuais? Número e... Qual o nível final solicitado? 340, senhor Charlie Sierra Tango. Confirma o nível? 340. Só mantém, 340, saída mão, Charlie Sierra Tango. Positivo, autorizado, 340, saída mão, Charlie Sierra Tango. Passaredo 2231, autorizado a final do ILS X-Ray, reporte localizador. Reportaremos no localizador 2231. 35241, no centro Recife, 1260, alterno 1288, bom voo. Alterrão 288, 35241, obrigado, boa. Nível 5, chame táxi. Nível posicionamento no Manataxi, 1-3-9-7-9-4, 1-3-9-7-9-4, 1-3-0-4-1. Complete a aproximação, chame torre 1-1-8-9-5, bom pouso 2-2-3-1. 1-8-9-5, 2-2-3-1, bom trabalho. Matheus, estamos visando com campo e com trânsito, ele está no então completa a aproximação agora com a torre 1-1-8-9-5, bom pouso. Para completar a aproximação agora com a torre 1-2-9-5, muito grato pela aproximação. Salvador, boa tarde, Bruno 925, está passando 330, 360 na disputa. 925, boa tarde, essa identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom. Ajuste no 012. 4.000, vigilância, 1.012, autoriza a fila da presente, Bruno 925. Autorizado pelo. É bom a fila da presente, Bruno 925. Boa tarde, Guilherme, estamos Zulu. Está na longa final da 190, está ciente do tráfego da portaria. Sim, Matinho, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, Guilherme, estamos Zulu. 396, solo 54, direito 219, solo. Direito 219, gol 1396. Foi, 31, tem 10 na fila, 7, 7, 7. Autorizado, ingresso na 17, reporte alinhado e pronto. Sente, mantém a posição. Mantém a direção. 5627, livre decolar, 120 graus, 10 mais. Autorizado decolar, 5627. Voo no 3, 9. Bem. E a gente ficou para o 050, cidade amarela. Voo no 6, 0. O 6918, acende a identificação, deixa o 0620, vigilância, chegada maré. 0620, o azul 69. 231, vento 120 graus, 149, livre pouso no zero. Consegue para o pouso no 02231 da passarela. 35627, decolou 56, controle 120, decimal último. 208. Controle TP 5627. Recife, comandante, não. Salvador, boa tarde. Contato radar, sobe 190, sai da FUCA. Contato radar, 190, sai da FUCA, 5627. Sempre chamou o sol? 01, faixa de equipamento, clareza 2. Confirme que estou te afastando. Guardião 05, após a passagem desse tráfego, não há previsão de outro tráfego por pelo menos 10 minutos. Fica à vontade para o patrulhamento, só mantenha em escuta permanente, ok? Ok. Estou prosseguindo então, mantendo separação na escuta permanente. Standby, pushback, startup, 6-7-1, standby. Vou no 396, próximo da Juliette. Táxi com 179 a bordo, autonomia de 3 horas e 30, e Altena Campinas. Solo, 223. Perfeito, 219. Estamos no vai por si, pouso no zero mesmo? Afirmativa, pouso no zero. Então está autorizado, vento 100 graus, 129. Autorizado, pouso, cabeceiro no zero, Juliette, estamos no Serra Lima, decola 5-8, controle 120, decimal 8. Ciente, 1208. De 12 graus, boa. Paulo Salvador, 63, no quadro, 690 para a porta. Solo 2231, livrou seu escudo. Lena, saída da Elfa. Lima. Petrolina. Petrolina, sente a guarda-foca. Falou, boa tarde, 2231 no livrou na sua escuta. 2231 no Juliette, pátio 3 está livre. Forma. Refere e forma posição 2. Ok, obrigado, senhor. Salvador Azul, patrono, no 8 da novembro, 15340. Confins, agora de costa, azul. Saída prevista? pode confirmar a saída pra gente, agora eu vou patrão no 8. Daí eu leio da bridge, agora de corte. Daí eu leio da bridge. Autorizada, né, Matheus? Abriu uma terra do Edson. Solo Salvador, boa tarde, outra 31155, sente da informação November. Solicita Guarulhos, nível 300. Sente Guarulhos, agora de próximo, 3155. Pelo 394, galinha na cabeceira, Matheus. Alinhar então, alinhar Mateo no 304. Tango Zulu, seu solo 01 no direito, 219 só. Desça para 3.000. 3.000 agora, Coronel, desce. Gol 600, desça para 4.000. 4.000, gol no 600. Azul 698, desça para 5.000. Para 5.000, azul 698. Para o voo 1600-1013, ajuste 1012.612. Ok, muito grato. Canal 63, 144. Manhã que decola 02, curva esquerda para o litoral norte. Chama o controle 120 decimal 8. Gente, iniciando curva esquerda, chamando o controle 120 decimal 8, grato ao serviço. 60. 7 Oscar. Alternativo 340, apelo 120, 10, esquerda, pode, com o. Como forte e ao centro do transponder? 5060. Ok, com o flash é o 5060. Pode pôr, puxa seu nome aí, não faz. Tá, tá, obrigado. É Primeac decolado, passando 600 metros, na, indo para a posição para ré forte. Está limitado em 1.000 inicialmente. Bom dia, uma boa tarde para o senhor. Qual a altitude que o senhor solicitou no seu voo visual para esse? Inicialmente, após os corredores, 2.000 pés, é Climiante. Ah, ok, positivo. O senhor vai manter no primeiro momento 1.000 pés, dentro em breve eu vou lhe autorizar a altitude de 2.000 pés. Eu preciso saber qual o seu estimado para pouso no Recife. Gente, é Climiante, já passa o estimado de pouso assim que nivelarmos no 1.000 pés aqui. Tá bom. Roger, clear to line up and wait, 6-1. Line up and wait, 1-8-1-0, 6-1. 394, decola 05, controle 120, decima 8. 208, obrigado, bom trabalho. Cidade 210, está limitado pelo localizador, azul 698. 360, a flor limitado pelo lote, azul 698. Controle, gol 1394. O 394 é o controle, contato radar, câmbio. Ok, contato, solicita a flor de bridge, leda, qualquer uma. Essa foi muito boa. Eu vou lhe autorizar a leda porque está dentro da minha área de responsabilidade. Suba para o nível 360, câmbio. 360, aprovando leda. Eu ia pedir pro de toquinho, mas tudo bem. O senhor sabe que se fosse possível eu iria lhe autorizar pro de Caxias para facilitar o máximo. Tá bom, obrigado. Aprovando direita, aprovando leda, gol 1394. Região 05? Desculpa. Afaste do setor de aproximação. Positivo. Gol 925, esquerda 180, em descida para 2000, próximo vetor será para o localizador, 925. Esquerda 180, aguardando o vetor final, gol 925. Azul 698, direita, proa 030, próximo vetor será para o localizador, desça para 2000, uma bela ilha de Taparica à frente. Tá linda, 030, na proa, descendo para 2000, azul. Prontos. Ok, one, estamos aprovando o destino, chamará para a mudança. 925, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. 130 vai chamar estabilizado para o 925. Azul 6918, está passando 6300, na descida para 2000. Afirma. Gol 807, sem restrições até 4000. 4800. Controle para Barra Belo Eco Limeque, estimado pouso em Recife, 2100. 2100, ciente, suba para 2000 pés. Livres, atenção 2000, Eco Limeque. 1600, intercepta o localizador em aproximação, reduz a chega trem, torre 1-1-8-95, gol 1600. 118-95, gol 1600. Gol 925, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. 925. Azul 6918, direita para o 080 para o localizador, chama estabilizado. 080 para o localizador e informará. Controle, está passando o Romeu Oeste. O Romeu é o controle, prazer falar, prossiga. Autoriza, direto do São Paulo, 2500 pés, senhor? Autorizado. Obrigado. Salvador, departo, Igor, da Ferrochina, 631, transfer, pass 1200. 6321, control, radio contact, procedures clear. Ok, clear to Ever, confirm. Yes, monsieur, you're clear. Thank you, direct airborne, thank you, 631. O gol 1394 está autorizado voar direto bridge agora. Ok, da presente bridge, gol 1394. Muito bom. Salvador, guardião. Guardião, prossiga. No momento que for possível, e sem atrapalhar muito, se a gente retornar ali pelo setor de operações, eu agradeceria. Ah, positivo, vai aguardar um pouquinho que eu tenho quatro aproximações agora. Ok, estou de frente com o visual aqui, estou de frente com uma, estou vendo outra aproximação de uma ali. Confere, o azul 698, reduza para aproximação e efetue cheque para pouso. Afirmativo, reduziremos. O 925 em aproximação, cheque o trem torre 1-1895. 2895, 1925, obrigado, até a saída. Boa, gol 807, desça para 2000, velocidade 210. 2000, já. 2000, reduzimos. Vem de certo. Ciente, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Ah, detém. Um 821, proposto e aceito, 1809, prossiga visual na escuta pelo Serra Lima. Para informação do gol 1394, tráfego posição 1 hora, 18 milhas, 1 oeste, no nível 100, Em mudança de regra agora, vai prosseguir visual e iniciar a descida em breve. Informação para o 394. 37, identificado, Gona 394. E 5627, chame Recife, frequência 2685 e boa viagem. 1268, boa tarde. 2685, meu cordial. Ok. Boa noite, 07, desça para 2000, velocidade 210, livre LF. 2000 reduzido, vamos lá, 807. Não, não escuta, prossiga. Prossiga, não escuta. Foi Ocean 681, any chance fly direct to left? Yes, you are clear to. Okay, thank you. Direct the left, 631. Proceed, sir. Oh. Afasta na área estreita, uma centena é o nível, decola mantendo a proa, aguardando instruções de controle, Olimpo 01, e aciona o código 5571. 1819, obrigado. Torre, boa tarde. Azul 6918. No Full ILS. Sim, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso azul. Relativo. Voo 925, chega o trem de pouso, vento 120 graus, 129. Passar travado, pouso autorizado, pista no 0925. Pede acionamento azul 4118, posição 03. 03, aguarda um instante, 4118. Quase. Solo 131, nós precisamos quanto para o táxi, POB 184, autonomia 4 horas e 30 minutos. Alternativa Galeão. Frequência 251. Frequência 251, bom trabalho. Boa. Olimpo 02, confirme de Galeão. São e efetue cheque para pouso. Reduzindo 807. Solo Salvador da 3154 para o táxi. POB 184, autonomia 4 horas e 30 minutos. Alternativa Galeão. Só um instantinho, Gustavo. O solo está na escuta do TAP 3155? Afirmativo, 3155, prossiga. Ok, pronto para o táxi, POB 184, autonomia 4 horas e 30 minutos, alternativa Galeão. Está livre até ponto de espera via Índia, no ponto de espera 2895. Táxi via Índia, ponto de espera chama torre 1895, TAP 3155. Previsão para o azul 4118. Tenho sim, após passagem do Airbus da retaguarda, está livre, puxa. Ok, obrigado. O 1807, Duna, localizador em aproximação, cheque o trem, chame a torre, 11895, câmbio. Danax, obrigado, senhor, bom dia. Boa. Guardião 05, eu estou com a aeronave da Gol agora, a 3 milhas e meia para passagem sobre o marcador, e após a passagem da mesma, poderá prosseguir para a posição coordenada. É um tráfego às nossas 9 horas para visual. Agradeço, mantendo separação após ser ultrapassado, prosseguirá. Mais uma vez, reitero meu agradecimento. Pode haver confirmação. Ah, vamos entrar em contato com a empresa. Só boa tarde, 925 livrou, está na alfa para o pátio. 925, aguardiante da Juliette. Mantenta Juliette, Gona 925. Juliette Zulu, informe para ingresso na Lima. Antes da Juliette, Gona 600. 600, eu estou coordenando um novo portão para o senhor, se o portão está ocupado. Ok, sim. Salvador, boa tarde, 23155, ponto espera da 90, plano sua decolagem. Suficiente, mantém a posição. Mantém a posição visual com tráfego na curva final, tá 3-1. Ocean 6321, now you are passing 135, climbing. Can check the center, frequency 128.8, over. Over, 128.8, goodbye, thank you. I'm gonna stay curt, 6321. Thank you. Ingresso observando a operação infra-aero de letra-zulão. O 698, solo azul no meio, direito, 1-2-1, solo. 2-9, obrigado. O gol 807, livre pouso, 1-0-0 graus, 1-0 mais. Livre pouso, na 10, gol 807. Decola 10 direita, da Elo e da Bridge. Pesulo 10, Smart e após conforme. 1208-5046. Chama acionamento. Boa tarde, Azul 4698. 698? Eu sei. Livrou, tá no circuito, no táxi. Gente, aguardando ingresso, parte comigo. Para táxi, Azul 4198, 123256, Galeão. Livro azul 418 até ponto de espera, 1118.6, 118.95 até o ponto de espera, azul 4198. 1600, portão 3. Portão 3, igual 1600. 1925, portão 2. 925, portão 2. 6918, portão 01. Do azul. Portão 01 para o 6918. Olimpos autorizado cruzamento, mantenha a delta após. O 333 e o centro já está com a sua informação de DLA, ok? Tá aguardando só a liberação do centro agora, pra sua, seu pushback. Estamos autorizados na ponto de risco na posição com o 333? Ok, se é por conta de risco eu estou ciente. Okay, obrigado, com o 333, não está com problema com o passageiro, muito obrigado. Está no seu aguardo. Salvador, ano 649, autorização ideal, por gentileza. 807, está na alva. O 649, aguarde cópia. Aguarde. 07, prossegue até o portão 612, Alfa Juliette. Até o portão 612, 807. O Olimpo segue o gol, ingressa no pátio após Índia até o ponto de espera.